Thank you. 1, 2, 1.

4-5.

帮我们 read 读音一下，我是说我是牛八九表妹。Fizeram um na borda. Aguarde qual é o Vitor em GCR. Vitorinho de Serra, copia. Autorizado, Serra Bravo, portão, nível 280, conforme rota do plano de voo, decolagem P-7, curva direita, saída da EL, lenta após voo, DCT, comanda tudo, sair conforme rota do plano, transponder 5005, controle Salvador, 19.35. Vitorinho de Serra, cotejamento correto, chame a torre para acionamento táxi em 118.95, Canhagão no 0 no 6. Serra, bom dia, prossiga. Autorizando o acionamento, reporte fax, Serra. 5, 4, 5, 0, 3, 1, 5. Salvador, vamos a 961. Quem mantém escuta aguardando o copo 9961? Cada copo 9961.